há mais de mil anos. Além das cidades, havia aldeias cravadas nos bosques, singelas pessoas, mendigos e bruxos erravam em bandos em busca da fonte. E como em sonho dançavam com devas, e como em sonho dançavam com devas. Cansados de guerras, perdidos e aflitos, faziam fogueiras dos paus destruídos, e o fogo sereno, luzes penumbra, traziam magia, e o povo sorria. E como em sonho dançavam com devas, e como em sonho dançavam com devas.